Olá pessoal, esse é apenas um teste que eu estou fazendo aqui na plataforma do WhatsApp, porque agora parece que a gente vai poder enviar também áudio nas propagandas aí que a gente faz para os clientes do Brasil afora. Então eu estou gravando isso aqui somente para um teste de envio, então se recebeu aí me dá o ok e de antemão eu agradeço a todos que receberam essa mensagem e eu estou prolongando a minha conversa aqui para dar 30 segundos como padrão. Ok? Obrigado, boa tarde para todo mundo. Até mais. Tchau.